Estimados ouvintes, venho até no web informar que tem agora início um programa espetacular. Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um espetacular. Eu sou a Adriana Pequeno e vamos, sem demoras, iniciar o nosso programa com os The Script, com For the First Time, ao vivo no Aviva Stadium, em Dublin, para o seu concerto de boas-vindas a casa. Esta é uma banda da Irlanda e esta música foi escrita pelos membros da banda Danny O'Donoghue e Mark Sheeran. A música foi lançada em 2010 como primeiro single do segundo álbum chamado Science and Faith. Como o tema foi lançado em 2010, ele foi baseado na situação económica e social que a Irlanda ultrapassou. Ou esteve a passar, pronto, como vocês quiserem. De seguida vamos ter os Audioslave com Like a Stone, uma prestação de 2003. Este foi um supergrupo de rock americano formado em 2001 pelo ex-integrante dos Soundgarden e pelos ex-integrantes dos Rage Against the Machine. Este é o segundo single do disco de estreia, que tem o mesmo nome que o grupo, ou seja, Audioslave, lançado em 2002. A música gira em torno de um simples riff de guitarra e apresenta uma das marcas registadas do Tom Morello, solos agudos utilizando o AMI Digitech. E pronto, vamos ficar com estas duas músicas que depois já volto com mais, portanto, até já! Got into this mad situation. Only doing things out of frustration. Trying to make it work, but man, these times are hard. She needs me now, but I can't seem to find the time. Got a new job now on the unemployment line, and we don't know how. How we got into this mess is a God's test. Someone help us, 'cause we're doing our best. Trying to make it work, but man, these times are hard. But we're gonna stop by picking on she buys a bar. She's talking up all night, doing things we haven't thought about a while. We're smiling but we're close to tears. Even after all these years, we just now got the feeling that we're meeting for the first time. Ooh. Don't give up on me. E já estamos de volta para a nossa segunda parte do nosso fabulástico espetacular. Bem, vamos então iniciar com os Coldplay, com o Fix You, ao vivo em 2012. Esta é uma banda britânica de rock alternativo, fundada em 96. Pelo vocalista principal, Chris Martin, e também pelo guitarrista Johnny Buckland, no University College London. Esta música foi escrita por todos os membros da banda para o seu terceiro álbum, X and Y, e a faixa é construída em torno de um órgão de igreja, que é acompanhada por tambores em ritmo lento e um coro sing-along. Foi lançado em 2005 como um som de single. De seguida, e por último nesta parte, vamos ter... E calma lá, que já passei. Ok. Desculpa lá esta. Vamos ter os Ubastank com This Is Gonna Hurt no Guitar Center Sessions no Direct TV. Esta é uma banda de rock americana formada na cidade de Agoura Hills, na Califórnia, em 94. Esta música pertence ao álbum Fight or Flight, e que é o quinto álbum, e foi lançada em 2012. E pronto, vamos ficar com estas duas musiquinhas e eu já volto outra vez. Portanto, até já! Yeah. Volta para as nossas despedidas, ou melhor, para as minhas despedidas, não é? E eu disse olá, mas isso, para a nossa última parte, claro, se as despedidas é a nossa última parte. Bem, vamos então iniciar com os 30 Seconds to Mars, com Where the Streets Have No Name. É, tocaram em Tóquio, Japão, 2011, ao vivo do Studio Coast. Esta é uma banda americana de rock alternativo, formada em 98, e esta é uma famosa música dos U2, é a primeira música do álbum de Joshua Tree, de 87, e foi lançada como terceiro single do álbum, também em 87. Pelos vistos, os 50 Seconds to Mars também são fãs dos YouTube e gostam desta música. E por último, vamos acabar o programa com o Ed Sheeran, acho que é Sheeran, com Icy Fire, ao vivo do Culture Kish Call em 2014, um rádio concert. Este é um cantor e compositor britânico e esta música faz parte da banda sonora do filme Hobbit, a Dissolução de Smaug, que é uma adaptação cinematográfica do livro feito por G.R.R. Tolkien, dirigido por Peter Jackson em 2013. E pronto, hoje ficamos por aqui. Eu fico por aqui, espero voltar para a semana. Tenham o resto de boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, conforme estejam a ouvir. E se vocês quiserem deixar o vosso feedback, podem usar a nossa página no Facebook ou então escreverem para o e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. E repito, geral.radioantenaweb@gmail.com. Portanto, podem lá deixar o que vocês quiserem, podem enviar o que vocês quiserem. Eu agradeço, todos nós agradecemos. Portanto, pronto, eu agora me despeço. Tchauzinho, até a próxima.